15 de janeiro de 1937, foi criada a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o objetivo de restaurar e preservar o patrimônio artístico do Brasil. Após mais de 50 anos de atividades, o trabalho da ISFAM já é reconhecido no mundo inteiro. Hoje, o Brasil pode ser incluído entre as nações que possuem alguns dos mais admirados monumentos mundiais. Patrimônio histórico, preservação e defesa da cultura de nosso país. ZYC 762, Rádio Universitária FM Stereo, 105,7 MHz. ESAL FAEP Lavras, Minas Gerais. Emissora Rede Brasil.